Thanks. Cruzado, táxi, até a bata é Porto Pistoleiros. Solo Gol 785, pushback até 90, portão 4. Portão 4, livre, rebaixa táxi. Chama táxi. É, debaixo da vaga. Boa tarde, complete a aproximação, aguarde informação de pista livre. É o número 1 para pouso, vento 170 graus 04 nós. Ajuste 10 no 3, chuva, leve na erosa. Ah, gente. Solo 20, livrar direito no 21 décimo. Direita 209, 3567. Solador 3567, está livrando, boa tarde. Táxi em frente, boa. Táxi em frente, reporte antes da Juliette para ingresso. 3567. Reporte antes da Juliette para ingresso, 3567. Para o táxi 4118, 113, a bordo, 2 horas e 45, autonomia Tanagalhão. Se autorizado para ponto de espera, dano 0, Juliette Alfa, quando lá chame torre 1862 e 4118. 26. 0529. Senhores aeronavegantes, a torre acaba de nos informar, chuva moderada, teto 1000 pés, visibilidade 3000 metros. 35488, paciente. 075, paciente. Objeto 5729, no solo aos 22, vou livrar direito no 21 no décimo 9. 219, obrigado. Aproximação ILS. Vaporizado ILS 1075. 729, boa tarde. Meu bom voo. Trip 5488, desça para 2000. 5488. Não, mantenha. Seu portão vai ser de número 8, modificado para o portão 8. Aguarde para ingressar. Aguardando para ingresso, 3567. Solo Salvador Gol 399. 399, prossiga. Pressão de tráfego para Congonhas. Seguinte da informação: Tango está no gate 3. Gente, aguarde cópia um minuto no 399. Aguardando 399. Solo 5729 de Rosa, escuta, Fox Trot. 5729, táxi em frente, reporte antes da Juliette para ingresso, 5729. Juliette, chama aí. Verão. Fraterno Oliveira. O, passando próximo ao Farol da Barra, a 2000 pés. Informação de tráfego para o Fox Tango Oscar. Mais um minuto, farol da barra. 50. 3 horas e 50, Campinas, táxi autorizado, ponto de espera no zero, quando lá chame torre 1862, 1785. 1865 no ponto de espera, boa. Tô 8 Salvador, é o Azul 4118, ponto esperta dela. Azul 4118, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento variado 04 nós. Teve decolada dessa, 4118. Solo Salvador, Chané 63 do 4, portão 10, pode pegar para dentro. Portão 10, autorizado, reporte táxi. Meia dúzia, Fortaleza, qual é a autonomia? 4,5. Aqui, sim, é autorizado o táxi, aposto para ingresso na pista 17. Não vai interferir com a sua aproximação. Queita 7 do tráfego, trip 5488. Estacionado para o táxi, o POB 218. Autonomia 4 horas e 10, alternativa do Galeão. Sim, táxi autorizado, ponto de espera no 0, Juliette Alfa, quando lá, chame torre 18612-3155. Ok, táxi em pátio, Juliette Alfa, ponto de espera 3567, observe o tráfego 321 da companhia Airbus saindo do pátio após ingresso, Juliette, portão número 8, 3567. Após o aeronave da companhia, portão 8, 3567. De desça para 2000 pés. 2000 pés, caixa de nível 040, inicialmente, após completa visual. Frequência do controle 11935 a torre em 118, meia dúzia. Acione o código 5572, Kilo Tango Romeu. 3, confirmando primeira curva direita na saída Coral, tá? Correto, para ataque, decolagem na 17, torre 18612, Romeu. 2, gente, aguarde cópia 2231. Webjet 5729, seguindo o Airbus à frente, seu portão de número 45729. Pega o Airbus, portão 4, do aeronave. O Cono 399, para Congonhas 360, autorizado, decola da 10 com curva direita, saída da El Leda, depois Bridge, onde intercepta a Perzulu no meia. Frequência do controle, 11935, a torre 118612. O seu código transponder 5002, Gol no 399. 5, boa tarde, ponto espera da 10 e pronto. Gol no 785, autorizado a decolagem, pista 10, vento 170 graus, 062 é nosso. Autorizado, Gol no 075. Tá 3155, mantém o ponto de espera, aguarde para decolagem. Mantém o ponto de espera, avisou o contrato na final, tá 3155. Gol no 075, ponto de aproximação, tamanho de chalice, 738, iniciando a corrida. Prosseguindo, aguardando livre, Gol no 075, confia? Afirmativo. Ok. 785, iniciou. Certo. Oscar, Juliette, na rotatória o senhor vai fazer umas manobras para atrasar sua aproximação em pouso pistão 97 devido às aeronaves para o ILS da 10. Contorno, Oscar, Juliette. Positivo, eu sugiro que o senhor reduza a velocidade. No 075, vento 180 graus, 062 é nosso, pista livre, autorizado pouso. Livre, no 075. Série 2231, cópia. Afirmo, pronto para chegar. Barreiras 340. Decola da 10 com primeira curva à esquerda, saída Momo Alba após DCT. Frequência do controle 11935, a torre em 1186, seu código 5014-2231. Aqui é o 2231, autorizado, barreiras 340, conforme decola da 10 com curva esquerda após sair a Momo Transição Alba, então voa direto 3935-1862-5014-1 Some pronto para o estacionamento, 2231. 3-1-4. Xané 6314 está pronto para o táxi 87 a bordo. Nós temos 3 horas 13 minutos, alternado Salvador. O Xanair 6314, seu táxi, via Juliette Alfa, ponto de espera, torre 118-612-6314. Ok, pátio Juliette Alfa, 18-612, ponto de espera. O Xanair 6314, muito obrigado, senhor. Nada. Até cruzar o 030, autorizado a decolagem, pista 17, vento 180 graus, 0629. Grato, boa tarde. Boa, Charlie Tango Papá, livre ILS. Livre ILS, Papá. São Lua, Salvador, boa tarde, Oxenero 6321, estamos no 05, pushback acionamento. Plantão 5, aguarde para iniciar o push. Vamos passar. Vai passar a aeronave a cauda, aguarde para iniciar o push. O 6321. Sente guardando o 6321. Número 2. Serra Kilo Delta, decola aos 3-1, controle 119, decimal 35. 935 Delta. Pessoal da companhia, está autorizado após passagem da aeronave, o Xanero 6321. Afirmativo, o tráfego já está contornando aí o portão próximo aí do 612. Ah, ok. Vamos, por gentileza, o senhor mantém a reta até cruzar 3000, após fazer a esquerda rua Momo, pode ser? Bom, é aquele lugar. Controle igual a 785? Na escuta, por si. Solicita para o 250, devido a formações, por 15 milhas. Chame de volta a trajetória de saída, ou gol no 785. Ou melhor, após o desvio, voando Leda, se possível. Que após desvio, voa Leda, 785. Controle Oscar Juliette. Oscar Juliette, rotatória 18-612 Torre. Boa tarde, Juliette. Boa tarde, Juliette. Oscar Juliette, reporte ao final de 2 milhas, cabeceiro no 7, número 1 para pouso naquela cabeceira, vento no 50 graus, 08 nós. Ajuste no 03, chuva leve. 3488, já visto? 5 milhas para Coral, serviço radar encerrado, mantenha-se visual, Ilhéus 1201, boa tarde, Dira. Está. A intenção de decolada é 17, eu dou no 0. Dou no 7. Você está no pátio da Aerostar, não é isso? A intenção de entrar decolada é 17. 7, mantém escuta para Copa Whisky, Bravo Whisky. Vamos da Juliette, igual no 075. Gente, observe a aeronave efetuando o pushback. Assim que ela se posicionar na entrada do pátio 3 e liberar a interseção, você pode prosseguir o portão número 10 para o gol no 075. Gente, portão 10 após a aeronave liberar a passagem, gol no 075. Azul 41-8, passa nível 150, Recife em 33.25. Boa viagem. Posição remoto, passarei 2231. Aguarde para o push, vai passar a cauda aeronave 737-800, da Gol. Coordene com a equipe de solo, assim que ele liberar a retaguarda, você pode executar o push em forma táxi, 2231. Ok, mas aguardo após 800, coordenação em seu push, 2231. E o centro já orienta uma proa melhor, ok? Posso passar de tráfego ali e manter preparando para decolar 5 ou 3 horas? Ok. Após o 30 ali, mantenha aguardando, já treinando. Oscar Juliette, eixo da pista no 7, se encontra ali, está autorizado o pouso, vento no 5, 0 graus, 08 nós. Oscar Juliette. Ok, Oscar Juliette, avistando duas milhas para embaixo e travado. Delta 3, 2-1-7, tudo autorização com fins, nível 360, sem desuniforme. 3-2-1-7 para confins, aguarde 4 minutos, 3-2-1-7. É da Previsto, por gentileza? Ah, no seu caso é da Euleda Bridge. A Euleda, obrigado. 5-5-4-8-8 no solo, aos 3-5, agiliza a minuto sul para levar a primeira direita e chama um 2-1 nesse molado. Desculpa. 8-8, seu solo aos 3-5, livre a direita e chama um 2-1 nesse molado. Livraram 209, Vicente. 5209, Vitória da Conquista, nível 160. Informa que, de acordo com a restrição da provável saída Gole, de 10 mil pés após 15 milhas, a gente permanece a 4 mil até o fim da restrição. Ok, então vai passar por baixo, não é isso? Isso. Ok, 160, será coordenado junto ao centro, nível 160, aguarde cópia 5219. Guardando cópia 5219. Ok. Paulo Tripe 5488, pousou, livrou. Gente, o senhor vai ingressar na primeira esquerda, no pátio 3, a posição é 612 para o 5488. Pátio 3, posição 612, muito obrigado. Paulo Salvador, Oceanero 6321, para o táxi 96 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternada Goiânia. Tem táxi autorizado para o ponto de espera 10, ingressando Juliette Alfa. Quando pronto, torre 18612, uma boa tarde, 6321. Autorizado Juliette Alfa, 1862, 6321. Afirmativo. Chastão Papá, vento nos 70 graus. 10 nós, ajuste 103, pista livre autorizado, pouso. Pouso autorizado, Chastão Papá. Tá 3155, decola os 37, controle 19, decimal 35. Controle 1935, tá 3155. Oxené 6304, está pronto no ponto de espera da 10. 3155, contato radar na decolagem. Vigilância, prossiga conforme autorizado. Ok, conforme autorizado, está 3155. Solo, tá, o Pantanal 4711, ascente da Uniform. 4711. Aguarde cópia, 4711. Nossa, escuta 4711. Whisky, Bravo Whisky, cópia. Para Alfenas, 400. Decola 17 com curva direita, saída Gol, Eval após DCT. Posição Mavic. Frequência do controle 11935, a torre 18612. Seu código transponder 5015, Whisky Bravo Whisky. Torre Salvador, boa tarde. Oceanair 6321, ponte espera 10. Whisky Bravo Whisky. Para o táxi com 399, 125 a bordo, 4 horas e 13, alterna Galeão. Tem táxi autorizado para o ponto de espera 10, primeira direita Índia, ponto de espera 1286 no 399. Pois é, o táxi via Índia, ponto de espera 1286, gol 1399. Charlie Tango Papá, o destino é o Pat 3. Papapá, Serra Quilo Delta, passa nível 140, a 4 milhas para Momo, chama em Recife em 25.45. 1-2-5-4-5, Serra Quilo Delta, boa. Passarelo 2-2-3-1 para táxi, 3-8 a bordo, 3 horas e 30, alternando Brasília. Táxi autorizado para o ponto de espera 10, Juliette Alfa. Quando lá, chame torre 118.6, passaria do 2231, não, boa tarde. Lembre táxi por espera do 10, Juliette Alfa, para 18.6, boa. Solo, tanto 3217, para acionamento na posição posterior para o SPEC. Quem modulou? São 3217, senhor. No, na pole position, número 1. O gate é o número 1. E para acionamento na posição posterior, pushback. Vamos lá, primeiramente a cópia. Confins 360. Na Pesulu 16, decola no zero com a primeira curva direita. Saída da Euleda, depois bridge. Frequência do controle, 119.35, a torre 118, meia dúzia. Seu código transponder 5577, TAM 3217. 360 autorizado para o TAM 3217, com fim, temperatura 16, decolando da 10, direita da Euleda, bridge 1935, controle 196, torre 5577, o transponder é o TAM 3217, posição 1, posicionamento. Está autorizado, reporte táxi. Botará. 6304 BR 101399 9 após o Oxané, Lima Tango. Após o Oxané, Lima Tango, 1399. Tem uma previsão do pra cópia do nosso 755, confim? Tem sim, eu tinha autorizado, pré-autorizado 36, tô coordenando 38, só um instante. Pode ser o 36 também, se o senhor já estiver na mão aí. Já tem este, ó, o 360 então. 360 com fins. Decola dando zero com a primeira curva direita da Euleda Bridge, na Pesulu no meia. Frequência do controle em 119.35. A torre em 118, meia dúzia. Seu código 5023, gol no 755. Autorizado com fins 360. Decola dando zero, curva direita, saída da Euleda Bridge. Upper Zulu 16, aerovia. 199.35 é o controle, 198.6 torre, 5023 é o transponder, voo no 755. Qual o portão? Aqui tá no meia dúzia. Meia dúzia, ciente. O Charlie Tango Papai, está autorizado o cruzamento do Patiuno, posteriormente ingresse Lima Mike Acuse na Quebec para cruzamento da pista 17, Charlie Tango Papai. Certo. Pantanal 4711, cópia. Prossiga 4711. Para Congonhas 360, decola 1-0 com curva direita, saída da Euleda Bridge, onde intercepta a Pesulu 16, posteriormente a Pesulu 16 até Belo Horizonte, após Trive Pirassununga. Frequência do controle 119.35, a torre em 118.6 dúzia. Seu código 5031 no Pantanal 4719. Autorizado, São Paulo nível 360, decolando a 1-0, curva à direita após a decolagem. Saída vai ser da Euleda Bridge, após intercepta Perzulu 16, direto BHZ, após BHZ direto Trive, após Trive direto Pira. O Pantanal 4719. Correto, seu código é 5031. E o controle em 119.35, a torre 18.6, informe pronto, puxa acionamento 479. Ah, afirmativo, acabei esquecendo, o transponder 5031, torre 18.6, controle 1935, Pantanal 479, informará quando pronto. Correto. Né, 6314, alguma chance de presente voar na posição FLAC? 314, aguarde pro de Flock e mantenha a saída devido a tráfegos orientados para chegar na ponte. Laje pistão no zero com 1399. Isso que Golf Oscar, prosseguir. Azul 4206. Azul 4206, controle, acione identificação, desça para 4000 pés, 1003, via chegada a Mari. 4000, 1003, temos uma formação aí se apresentando em Mari. Cruzimos o ITAP, acreditava? Positivo, azul, direto ITAP. E aí, bom ITAP, descendo a 4000 pés, 1003, 4206. 06. Só o ILS, 925. Confere 925, completa de redução para aproximação. 3 milhas do externo, torre 118, meia dúzia, gol 1925. 1862, obrigado, até daqui a pouco. Controle Salvador, 3-1, com 5 solicitando desvio à direita para o 220, 20 milhas aproximadamente para evitar formações próximo a Ledão. Estou a 220, ciente do desvio. Ok, chame de volta a trajetória de saída. Quem informarei retornando a rota da 3-1, Torre Salvador, boa tarde, é o 925, vai passar o externo, está baixado travado. 925, 940 graus 8, nós, tem reporte visual com câmera. Boa tarde, visual, 925. Controle Salvador, boa tarde, gol no 399, decolado, pistão no zero, cruza 1900 pés no Dael, perfil da Dael Leda. Boa tarde, gol no 399, contato, radar na decolagem, prossiga conforme autorizado. 1399. Change, 1399. Então, 3155, chame Recife. Em 13325, passa nível 160, boa viagem. 325, tá? 3155, muito obrigado, bom trabalho. Delta Papá, prossiga. Índia das Mapá, informe se preencheu ou apresentou o plano de voo à sala IS. Então só confirme se apresentou ou preencheu o plano de voo junto à sala IS. Conforme para o destino Serra Índia Paparosca, decola no 7 com curva direita, uma centena inicialmente, após prossegue visual, decola no 7 com curva direita, saída gole aval após direto. Frequência do controle 11935, a torre 1186, seu código 5573, Whisky Golf Oscar. Nome é o Oscar, controle, informe procedência. Agora a torre em 18.6 para táxi, decolagem e Whisky Golf Oscar. mil, aceita a aproximação visual especial. Ok, mantenha inicialmente no 1500 pés, aguarde para a descida. Quilo Romeu Oscar, mantenha esse visual. Controle, o gol no 399, solicita desvio para a 200 por aproximadamente 15 milhas a fim de evitar formações. No 399, sente o desvio. Grato. Tá. Agora chama Recife em 12545. 45. Oxanar 6321. 6321. Índia Delta Papá, seu unicórnio 0205, mantenha-se visual, aguarde contato radar. Ao DCT, frequência do controle 1935, torre 18612, 5027, o transponder 5219. Decolador no zero, nível 160 aprovado, com decolagem curva à direita, 5027, o transponder, saída agora, eval, 1-1935, 1-1860. Fome pronto para o push 5209. Vamos lá. 6314. 2522 na Alfa. Livre táxi, Alfa e Juliette para o portão número 7, 1925. Alfa Juliette para o 7. 925. 42 Chaner, confere, passa 200. Chama Recife em 12545. Oxanair 6314. 2 horas, obrigado. Salvador é o 132 para o táxi. 139 a bordo. Autonomia será de 3 horas e 20. É o nosso operador. Tem táxi autorizado para o ponto de espera no zero quando lá a torre 18632107. Tá, Obrigado. Gente, vice-golfe.